Panorama Agrícola para 7 de março de 2014, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Hoje é sexta-feira de lua nova, 7 de março de 2014, e estamos abrindo para você, nosso ouvinte, o Panorama Agrícola. Aquele abraço para você. Eu sou o Mauro Moreira e comigo na mesa de som está o Eduardo Maia. Nas gravações, o Márcio Peixe. O ditado desta sexta-feira é de pequeno que se torce o pepino. No programa de hoje você confere uma dica sobre apicultura. No Alimento e Companhia, melato da Bracatinga de Santa Catarina para a Alemanha. Sexta de boletim do SC Rural, Santa Catarina Rural capacita lideranças de pequenas cooperativas. No domingo você assiste ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã na Parabólica Canal Terra Viva e na Sky Canal 104. Aqui você pode participar do Panorama Agrícola. Envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br ou ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Acompanhe também o Panorama Agrícola na internet, no site da EPAGRE, no site do Governo do Estado e no portal Dia de Campo. Dica do dia. A apicultura é uma atividade que requer cuidados especiais. Muitos dos problemas com as abelhas estão relacionados a questões sanitárias. Um manejo sanitário adequado protege a saúde das abelhas e dos seus produtos, com animais mais sadios, produtos com maior qualidade, mel sem contaminação e com maior garantia para o consumidor. E agora, as informações do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, falamos sobre a capacitação para a gestão de pequenas cooperativas, um encontro de cooperativas da agricultura familiar que ocorre nos dias 17 e 18 de março em São Miguel do Oeste. É um encontro promovido pela Gerência Regional da EPAGRE de Palmitos. Quem fala mais sobre o assunto é o gerente Mircon Frihal. Nós temos na região, são diversas cooperativas. Nós temos, por exemplo, Iraceminha, tem a Cooperagir, que é uma cooperativa que ela inclui várias pequenas agroindústrias e produtores. Tem a Arde Mel, panificados, industrializados de cana-de-açúcar, né? Sucos, né? Então são diversas cooperativas, mais ou menos nesse sentido. Elas agregam várias unidades de pequenos agricultores, né? Então não é de uma unidade só, são de várias unidades. Então elas têm essa forma de organização para poder entrar no mercado, poder se legalizar perante o mercado e poder trabalhar, e também para preservar o direito do agricultor de segurado especial do INSS. Então é uma das maneiras, mas principalmente é uma maneira de organização dessas unidades para elas poderem estar entrando no mercado e estar competindo e ser viáveis para essas pequenas agroindústrias. Além da Cooperagir, que outra cooperativa? Por exemplo, elas são regionais, né? Por exemplo, tem aqui, ali em Iraceminha, tem na região de São Miguel do Oeste, tem várias cooperativas. Tem a cooperativa de Maravilha, que também são que é a Copamar, que agora está iniciando a aplicação dos recursos num projeto estruturante também. Tem a cooperativa de Pinhazinho, que é a Cotraf, que é uma outra cooperativa também, que também já está começando a receber os recursos dos projetos estruturantes, né? Então, é essas unidades que a gente busca fortalecer e capacitar para eles fazerem a gestão deles. Não é a IPAG que tem que ir lá fazer a gestão das cooperativas. É nós, a nossa obrigação é capacitar elas para que elas possam fazer essa gestão e poderem trabalhar individualmente. Mas muitas cooperativas surgiram porque, assim, o agricultor, quando ele faz uma agroindústria lá na sua propriedade para processar produtos, ele não pode vender aquilo lá como agricultor. Ele tem que ser ou uma cooperativa ou uma agroindústria. Se ele registrar com uma microempresa, por exemplo, ele perde o direito de segurado especial. Na Previdência? Na Previdência, isso. Então, justamente para evitar esse problema, é que se criaram muitas dessas cooperativas, que hoje já tem algumas mudanças, talvez possam alterar um pouco isso aí. Mas elas também servem para a organização, porque a organização do produtor é fundamental. Individualmente, ele não consegue competir no mercado, porque tem outros produtos no mercado e coisa. E ele não consegue, por exemplo, pagar o contador, pagar um responsável técnico individualmente, porque é um custo muito alto, porque a escala de produção dele é pequena, né? Então é um diferencial que tem. E através da cooperativa, a cooperativa, por exemplo, contrata um responsável lá para atender várias agroindústrias. Então, dessa maneira, elas diluem os custos. O contador, ele não vai atender só uma cooperativa, só uma unidade. Ele vai atender várias. E dessa maneira também dilui o custo e começa a viabilizar essas pequenas agroindústrias. Então, o objetivo das cooperativas, associações, é justamente a organização da produção, a organização da comercialização, assim como buscar o conhecimento também para poder gerir o seu negócio da melhor forma possível. Você ouviu aqui no Boletim do SC Rural entrevista com o gerente da Ipagre em Palmitos, Mircon Freehoff. Você sabia? Você sabia que as principais culturas de verão são soja, milho e feijão? E as principais culturas de inverno são trigo, aveia e cevada? Faça a rotação de culturas com o uso do plantio direto. Não queime a área. Use o plantio na palha e preserve a água e o solo. A sua produtividade vai aumentar e você estará ajudando o meio ambiente. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. No Alimento e Companhia de hoje, nós vamos falar sobre o melato da Bracatinga, que tem chamado muito a atenção da área medicinal e também dos europeus, principalmente dos alemães, que têm importado muito melato da Bracatinga aqui de Santa Catarina. A Bracatinga é uma árvore de médio porte, nativa e abundante na Serra de Santa Catarina. Seu florescimento se dá nos meses de julho a setembro, e apresenta flores pequenas e amarelas com um acentuado perfume, fornecendo assim abundante quantidade de néctar e pólen para as abelhas. Outra característica da Bracatinga é referente à associação com cochonilhas, que em ciclos bianuais suga a seiva elaborada dessas plantas e a seiva passa pelo trato intestinal da cochonilha, tornando-se então disponível às abelhas. Isso ocorre a cada 2 anos e 2014 é ano para a produção do melato da Bracatinga. Em Santa Catarina, o melato ocorre com maior frequência em bracatingais de algumas áreas específicas, principalmente as regiões do Planalto Sul, Bom Retiro, Lages, Urubici, Painel e São Joaquim, e também no Alto Vale do Itajaí. O mel, oriundo da coleta da secreção de melato pela abelha, é de aspecto escuro, um pouco amargo, de cristalização pastosa, coloração parda, com aroma e sabores característicos. Alguns não consideram muito agradável ao paladar, mas eu já experimentei e gostei. É considerado um mel forte, mais forte, nutritivo e medicinal. Por tantas propriedades, o melato é indicado para fragilidade física, fragilidade psíquica, inflamações das vias respiratórias, doenças gastrointestinais, doenças do estômago, fígado, intestino grosso, bem como é também laxativo e um calmante intestinal. Pessoas portadoras de diabetes ou hipoglicemia conseguiram rapidamente equilibrar o teor da glicose no sangue, motivo pelo qual se recomenda o melato da Bracatinga quem sofre desses males. Também é indicado para adoçar o café, para quem aboliu o uso de açúcar, uma vez que o amargo do melato é absorvido pelo amargo do café, sem alterar o sabor. Pode ainda ser utilizado também para fazer aperitivos, batidas, caipirinhas, e é muito usado também para melhorar o apetite e facilitar a digestão. É, então, um produto originário de Santa Catarina, que está sendo exportado para a Alemanha, com bom mercado e bom potencial medicinal. Estamos falando aqui no Panorama Agrícola, no quadro Alimento e Companhia, sobre o melato da Bracatinga. Ano par 2014 é ano de melato da Bracatinga. Experimente essa delícia. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.